Adalério Macias, Tifano 7, Papa Papa, Charlie e Oscar. Papa Tango Eco, Juliette Eco. Acione 0167 no transponder. Sobre código 240 e aguarde transferência de comunicações. 0167 acionado na escuta para transferir para o controle. Eco, Juliette Eco. Eco, Juliette, Eco, agora chame 119.8, confirmando, restrito 1.000 pés no corredor axé inicialmente. Afirmativo, restrito 1.000 pés inicialmente no corredor axé, controle Salvador 119.80, grato. Falou, bom voo. 3485, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, autorizada, final é Eco 3, reportabilizado. Ok, 2015, autorizado sinal X-Ray, impossibilizado, da 3485. Charlie de Oscar, autorizado decolar pista no 7, ventou no 50 graus, com 8 nós. Mantenha pro até 700 pés após decolagem, okay? Antes de curva direita. 2.6.85, 2.5.45, gol 1.1.84. Controle Salvador, é o Papatango Eco Juliette Eco, corredor axé, Bill Pet. Papatango Eco Juliette Eco, mantém as condições visuais, o nome e o pé no corredor axé, reporte Farol da Barra. Reportar a Farol da Barra, Eco Juliette Eco. Bom dia, Gono 739, vento 140 graus, 89, pouso autorizado, pista no zero. Gentil, confirma a autorização, pouco? Afirmo, vento 140 graus com 8 nós. Olha o tráfego que decolou da pista auxiliar em direção ao litoral à direita, não vai interferir com seu pouso. É, está autorizado o pouso, vamos ser 3 nós. Grande alto, 800 pés, curva direita. Gente, Charlie de Oscar, decolou ao 4-2. Segue no perfil da Arbor 1, deixamos 19-8, boa viagem. Arbor 1, 19-8, grato, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, papapá, Charlie de Oscar, de novo? Papapá, Charlie de Oscar, contato radar, suba para nível de voo, suba para 4.000 pés, saída Arbor 1, Charlie de Oscar. Saída Arbor 1, o Charlie de Oscar solicita 2.000, autoriza? Charlie de Oscar autorizado, 2.000 pés. Grato, 2.000, Charlie de Oscar. Bordo 74, controle. Bordo 74, a 2 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120.3. Charlie Oscar, eu vou direto ao Arbor. Direto ao Arbor, Charlie Oscar, grato. Bruno 739, solo 44, chame 1921, 2-1, on the small one, okay, that's right. TAM 3485, complete finalidade X-Wish, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, só confirma pra gente, tráfego pra direita, mesmo nível? TAM 3485, o tráfego está no sentido oeste, mantendo 2.000 pés a 4 milhas, na proporção de 3 horas agora. Tá certo, TAM 3485, vai chamar 1895. Salvador, boa tarde, o TAM 3485, final do seu escuta. 3485, visual com campo? Ainda não. Tem uma nuvem na sua frente, mas logo logo vai reportar visual, vento no 30 graus com 8 nós. Afirmativo, tá livre pouso? Tá sim, livre pouso, pista na zero. Ok, pastor externo, visual com campo, TAM 3485. É Patango, Eco, Juliette, Eco, prossiga. Eco, Juliette, Eco, inicialmente mantém o nome pés. Tem o tráfego agora cruzando a sua aeronave, 2.000 pés. Um de Serra Romeu 22. Após a passagem do mesmo, será autorizado. Eco, Juliette, Eco. Gente, Guardião 01, né? Tem um Boeing com as coisas da TAM na final da principal. Inicialmente táxi até Oscar, aguardando instruções para decolagem. Charlie de Oscar, informe seu estimado de pouso e reporte para mudança de regra de voo. O Charlie de Oscar está estimando aos 1355, o Charlie de Oscar. O estimado para mudança em mais 5 minutos. Teste copiado. 1890. Tá livre decolagem no próximo guardião, vento no 30 graus com 8 nós. Livre decolagem com a fora do solo. Gente, 4.300, Eco Juliette, Eco. Doutor Salvador, Eco Juliette, Eco. Prossiga. Devido às condições meteorológicas, nós vamos assim, acessão até 1.700 pés, caso seja autorizado, para poder fazer o trabalho. Acima de condições estão antes dela, para o mesmo, para autoriza. 1.700 pés autorizado, Eco Juliette Eco. Muito grato, senhora. Está em contato bilateral com a frequência de 1 aqui em Vera Cruz e reportará no regresso para a extensão de produção. Eco Juliette Eco. Thank you. Controle de Salvador, muito bom dia, o Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador, vai pelo litoral até o farol da Barra, 510-01. Guardião 01, mantém as condições visuais a 500 pés e reporte para a Barra. Condições visuais a 500 pés, reportará a Barra 01. gravador, Eco Juliette Eco. Prossiga, Eco Juliette Eco. Vertical de Veracruz, a desvelada 1700 pés, solicito curva à direita para interceptar a proa 133, linha de produção, senhora. Eco Juliette Eco autorizado, no 1700 pés, o ajuste Salvador no 015. Continua 015, curva à direita para proa de produção 113. Sinema 140, autorizado em área, mantém, Sinema 0. A linha e mantém, Boa Sinema 140. Charlie de Oscar. Charlie de Oscar, prossiga. A posição água, propõe a mudança, está totalmente visual com a água. Charlie de Oscar, Fran SR cancelada 1351, desce em condições visuais, do ajuste em Salvador no 015, frequência livre. Livre, grato, uma boa, até daqui a pouco, Charlie de Oscar. Ponto de espera. Gente, só um minuto que o Boeing da Gol que decolou à frente vai no mesmo nível para o mesmo local que o senhor. Autorizado táxi, Eco Zulu November, chama no ponto de espera da Papá. Queria que a Avianca fosse na frente, mas... Autorizado em November, reporte inédito, pronto, pista na 7. Salvador Approach, good morning, Hotel India 955. Hotel India 955, mantém visual on condition, fly head Paris, report red 410. Obrigado, mantém visual condition and fly heading to? Paris, Papa Alpha Romeo India Papa Echo. Paris, alright. Heading to Paris and visual condition, 13,000 miles, 9 o'clock. Controle Salvador, é o papapapá Mike Victor Alpha. Mike Victor Alpha, prossiga. Romeo 44, de Xamengue com Índia para Salvador, está com 3 no cabelo, alocou 0115 para o transponder, está com proa do farol da barra, vai cruzar por Duna sem interferir, mantendo quente para se escuta, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, sim, só confirmando, irá prosseguir para Salvador pelo litoral sul? Após sobrevoo o farol da barra e outros demais sobrevoos na cidade, vai prosseguir para pouso em Salvador e abastece o Mike Victor Alfa. Cliente copiado, mantém as condições visuais a 500 pés. Fique atento ao helicóptero do Guardião 01, prosseguindo para o farol da barra. Paciente do Guardião 01, prosseguindo para o farol da barra, mais de litoral. Controle Salvador, muito bom dia, Oceané 6140, agora na sua escuta. Oceané 6140, contato radar via saída PUCA, suba para nível de voo 350. 350 na Puca, o Xanamea 1-40. Approach the Hotline Anana Papa. Could you repeat again the checkpoint? This Papa Alpha Romeo India Papa Echo. Hotel India 955, in visual condition, fly head 110. Fly heading 110, Hotline Anana Papa. Hermes 323, autorizado a decolar. Pista, Bono 0, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, Bono 1500 pés em condições visuais, autorizado, Guardião 01. Bono Novembro, 19,8, boa viagem. Papatango, Eco Zulu November, mantém as condições visuais, no meu pé, no corredor Axé. Mandei, motorista da ascensão, Bono 05, pro direta para Lapa. Aguarde. Escuta. Adiós, de linha na Lapa, faz leis por low, eu ponho. Papatango, Lima, Quilo Bravo, prossiga. Tango Lima, Quilo Bravo, mantém as condições visuais na proa da Seasa, reporte visual. Eco. Eu no 648, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 126.85, 125.45, vou no 648. Lima, Quilo Bravo, desça para o 045. Eco, Juliette Eco, fica atento. Alfa para Alfa 3-1 no sentido oeste, no corredor Axé, mantendo no meio pé. Afirmativo. Da presente, solicito curva à direita para a proa 2. Para a proa 283, para Eco, Juliette Eco. Eco, Juliette Eco, mantendo no meio 700 pés, autorizado. Da presente, curva à direita, já avisa algum tráfego no corredor Axé. Para 12. Amador, bom dia, 9250 da Gol. Uma série de 10. Gol 9250, acione identificação via chegada Gol Med 1. Desça para a nível de voo 050. Med 1, 10050, Gol na 2250. Controle na voz, Xanem 6327, perfil Samu 1. Autoriza da presente, ótima. Xanem 6323, contato radar via saída Samu 1, suba para a nível de voo 360. 360, quando possível, uma prova, hein, cara. Bom dia, 9582. Autorizado alinhar e decolar. Pista 90, vento 130 graus, 48 nós. Alinhar e decolar 6200, acione identificação via chegada Gol Médio 1, desça para nível de voo 060. Papatango, Eco Zulu November, confirme a proa ideal para o destino. Presente a 290, senhorita. Autorizado direto ao destino, porém ainda mantenha 1.000 pés. Voar direto e autorização para ascensão. Eco, Juliette Eco, fica atento ao helicóptero do Guardião fazendo sobrevoo no farol da Barra, 1.500 pés. Eco, Juliette Eco, ciente. Gol 9250 para o sequenciamento, reduza para 250 nós. 250 nós agora, gol 9250. Mike, Vitor Alfa, ciência. Mike Vitor Alfa, fique atento ao aeronave Papa Alfa 3-1 no corredor Axé, sentido oeste, mantendo 1 a 1.000 pés. Eco, Papa Tango, Eco, Zulu, November. Fique atento ao helicóptero do Mike Vitor Alfa, mantendo 500 pés, próximo ao farol da barra. Tango Índia Bravo, prossiga. China 9582, decolou 00, chame 99.8, boa viagem. 998, boa, China 9582. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, ciente, mantém as condições visuais na prova da FIASA, aciona o transponder 0224, o Tango Índia Bravo. Salvador, Oceané 9582, contato radar, via saída Tango 1, suba para a nível de voo 380. Atenção, 380, Tango 1, Oceané 9582, seria possível voar lei do almoço, Oceané 9582? Oceané 9582, inicialmente voo de Tango. Quando Tango, Oceané 9582? Da minha área de decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, detonar. Passa aí, decolar 1-0, volante 1-5. A 1-9-500, solicita atender a 2.000 pés para transmissão de imagem. Guardião 05, confirma essa posição? É o Guardião 01, Guardião, farol da barra. Guardião 01, inicialmente ainda mantém a 1-9-500 pés devido ao tráfego na aproximação para a pista 1-0. Afirmativo, manterá 1-9-500. Controle Salvador, Papa Tango, Eco Zulu, November. Qual a proa ideal da presente? Gente, submantenha 3.000 pés, o Eco Zulu, November. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Aciona a identificação, via chegada à mão, reposta para a descida. Após março, foi a mão. Papá, Juliette, papá. Oceané 6140, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Controle, Salvador, Oceané 6337, vai seguir 060 para prosseguir descida. Oceané 6337, via chegada bom, fidesça até o nível de voo 070. 70 via, 37. Oceané 6140, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 26.5.25.5, Oceané 6140, bom dia. Controle, Salvador, Eco, Juliette, Eco. Eco, Juliette, Eco, prossiga. Perfeito, proa de Paripe para proa, está capturando a Sérgio, devido a questões adversas. Papa Tango, Eco Juliette, Eco, ciente. Desça para 1.000 pés na proa de Paripe, o ajuste em Salvador no 015. Para 1.000 pés, com proa através de Paripe, Eco Juliette. Tango, Índia Bravo, prossiga. 395, decolou aos 4-0, corrigindo 04, chame 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, bom domingo. Bom domingo, bom dia, novamente, eu vou no 395, decolando 6-4. Papá, Juliette, papá, desça para nível de voo 080. Desça para o 080, papá, Juliette, papá. Bom dia, Cerito, 395, decolou, pode voar Leda? Bruno 395, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída Salvo Uno. Salvo Uno, tem condição de voar Leda? Autorizado, Salvo. Salvo, 395. Gol 9250, chame final Salvador, frequência 120 decimal 8. 208, gol 9250, final. Controle 8623, pode ligar pra gente, Gênio. Oxané, 6323, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 1251, 238, obrigado, uma boa semana, 6323. Oxané, 9582, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251, 238. Sapatango, Eco, Zulu, November, suba e mantenha nível de voo no 05, quando possível, estimar de pouso. Iniciar descida Lima Quilo Bravo. Papatango Lima Quilo Bravo, desça para 2500 pés. Tango Índia Bravo, confirme a sua posição. Gente, copiado. Confirma o Eco do November. Xané 6200, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4000, vamos mais tarde, vai, tá? Mantenha a chegada, número 3 na aproximação, o Xané 6200. O Xané 6337, desça para nível de voo 050. 5037. Guardião 01, tem condições de descer para 1000 pés? Afirmo, descendo para 1000 pés, 01. Gente, desça para 1000 pés o Guardião 01 devido ao tráfego na aproximação. Afirma, tio, estamos de volta com o outro helicóptero e o Saranamarra. Gente. Doutor Salvador, Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco, prossiga. 1 a 1000 pés, na autoriza a proa de rotatória, o Eco Juliette Eco? Autorizado rotatória, o Eco Juliette Eco. Eco. Final, runway 10, requesting a set clip to the runway 17. Okay, 9-5-5, are you intended to land runway 17? No, we making the, we was approved to land the runway 10, but, okay, we got to take 10. Okay, to runway 10, you are clear to land, wind 140 degrees with 09 knots. To runway 10, clear to land, hotel India 955. Clear to land, runway 10. Thank you. Oceana 6337, reduza para 2009. 300, 372. Lima Quilo Bravo, passa para proibido de começar e autorizado, desça para 1.500 pés na proa da rotatória. Passando Lima Quilo Bravo, confirma sua velocidade? 199. Sim, tem condições de reduzir para 1.070 mais? Controle, Bona 395, pode voar, ótima. Bona 395, aguarde coordenação com o centro. Salvador, bom dia, azul, 5197, só com ponto de espera. Bom dia, 5197, mantenha o ponto de espera, não trate mais não. Oi, Salvador, o Papatango Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco. Mantenha o nome o pé, quando na final 17, passa 360 pela esquerda e reporte interceptado. Interceptando Eco Juliette Eco. No 395, chame Recife, frequência 125, decimal 1. 25, obrigado, bom dia. Oceané 637, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014, chame final Salvador, frequência 120, decimal 8. 098, pessoal, 337. João com campo, Lima Quilo Bravo. Papatango, Lima Quilo Bravo, façam 360 pela direita, mantendo no 1.510. Papá, Juliette, papá, desça para nível de voo 050. Desça para o 050, papá, Juliette, papá. India 9-5-5, underground at 1-1, locate to the right and contact 1-1-1. Locate to the right and 1-2-1-1, today. Vento 150 graus, com 99, posso autorizar a pista na 0. Teve na 10, boa, 910, 50. Papatango, Lima, Quilo Bravo, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, Quilo Bravo. Papatango, Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, seu número 2 para pouso na pista 17. Mantenha no 1500 pés, intercepte a final e aguarde instruções para pouso. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Quer fazer o offset de coordenadas para a nave que está voando aqui juntamente conosco no farol da barra e informar que estamos a 1000 pés, basicamente, praticamente na vertical deles, se eles puderem não acender a essa altitude. Entendi. O Mike Vitor Alfa está mantendo 500 pés, o Guardião 01, né? Afirmativo, muito grave. Com Juliette Eco, chame na curta final pista no 7, vento 150 graus com 89, evite reduções. Reportará final curta no 7, Eco Juliette Eco. Gente, posição, temos... O Charlie 502 efetuando 360 pela direita na rotatória, mantendo no 1500 pés. Paciente, o Sandro Graça, visão mais fácil. Motor Salvador, bom dia, o Condor 25, sente da Silo, Bombed 1. Condor 25, acione identificação, via chegada Bombed 1, desça até o nível de voo 060. Nível de voo 060, Condor 25. 6200 estabilizado. Gente, o sinal 6200 continue na final, reduza para aproximação final e aguarde pista livre. Vento 150 graus com 89. 6200, Tango de Abravo, fica atento ao Lima Quilo Bravo à sua esquerda. Posição de 10 horas, vai para a final no 7, chame na curta final da Enrimar. Chame na curta final da Enrimar, o Tango de Abraço, paciente do Aeronave. Boa 9250, solo 014, chame 121 na décima 1. 211, 9250, uma boa. Ajuste no 014. Direto do Luna, 4.000 pés, Condor 014, Condor 25. Lima Quilo Bravo, ainda mantém o 1500? Tem 1300 com velocidade 120 nós. Tem condições de iniciá-la presente, curva pela esquerda? Sim, senhor, curva pela esquerda. Você pode ir interceptando a final 17. Há um tráfego 500 pés abaixo, fique atento. Ok. Torre Salvador, Eco, Juliette, Eco, final, curta, baixado e travado, 1-7. Tiente visual, tem livre pouso, Eco, Juliette, Eco. Eco. Batida bata após, não é isso? Afirmativo, senhor. Autorizado backtrack após. Grato, Eco, Juliette, Eco. Torre, bom dia, um gol no 094, ponto de disparada 10, pronto. Bom dia, no 094, mantenha a posição. Mantenha. Índia Bravo, tá visual com a irmã? Final de massa. Maravilha. No solo, frequência livre. Índia Bravo. Índia Bravo, bom dia. Alô. Índia 200, pista no zero livre, pouso autorizado. Pouso livre, minha 200. Tico 197 aos 15, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 5197, passando 1100 na SAS. Azul 5197, contato radar, via saída Savuno, suba para nível de voo 320. Savuno 320, gente. Então, interceptou no final da 1-7, contrato visual no final da 1-0, Lima Kilo Bravo. Vicente Lima Quilo Bravo, seu número 2 para o aeródromo de Salvador, número 1 um é o Airbus da Avianca Nacional da Principal. Sendo assim, faça mais um 360 pela esquerda e reporte a intercepção nacional. Bruno 094, autorizado a linha AMT, pista na 0. AMT, 094. Tem condições de ecoar imediato 5 autorizado? Afirmativo. Maravilha. Torre Salvador, muito bom dia, Chinana 337, está 2 milhas, marcador oficial. Está 3191, me escuta? Positivo, 3191. Ok, chame no ponto de espera pronto. Positivo, tá. Tente após, foi toque, o papai e o Juliette papai. Tente após, voará toque, o papai e o Juliette papai. 37, continue a aproximação, aguarde pista livre, um Boeing da Gol. Vai iniciar a rolagem, é um tráfego à esquerda, a cabeceira no zero, não vai interferir com o seu pouso. Mexeu 402 do Gol, 6337. Alterne 126, decimal zero. Condor 25, desça para 2000 pés, o ajuste no 014. Para 2000 pés, ponto 04, ponto 25. Papá, Juliette, papá, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. 4000 no 014, papá, Juliette, papá. Condor 25, informa o helicóptero, agora na sua posição de 12 horas, a 5 milhas, mantendo 1000 pés, o Alfa Sierra 50. Gente, tem um esquece. NF5, could you expedite your taxi, please? Papai, na proa, voando na proa de troca, autoriza a dona na presença. Papai, Juliette, papai, autorizado, dona. Papá, 337, pista livre, pouso autorizado. Afinal LS, foi responsabilizado. Autorizado, afinal LS, reportar estabilizado, pouso 25. Aí para Nacional, Lima Quilo Bravo. Gente, Lima Quilo Bravo, continue a aproximação e aguarde pista 17 livre. Tá. Bruno 094, decolou 19, chame 198, boa viagem. 098, boa. Ótimo, 198. Após a Avianca na curta, autorizado a linha manter, pista 1-0. Positivo, após a Avianca, a linha mantém 1-0, 3-1-0. Papai, Juliette Papai, autorizado. Desça para 2.000 pés, o ajuste 9014, autorizado a final LS-X-Way, responsabilizado. Descendo para 2.000, autorizado a final LS-X-Way, responsabilizado. Papai, Juliette Papai. Ali, India Oscar, prossiga. Inicialmente mantenha 3.000, Charlie India Oscar. Controle Salvador, o voo 9094. Voo 9094, contato radar, via saída Momo, submantenha nível de voo 370. Para o 37, 9094. Zona 1, torre, o 6337. Estrela, é possível o voo 9094 manter a presente própria para evitar a formação? Voo 1094 autorizado, após o desvio, voo incógnito. Ok, dá pra gente voar no código do voo 1094. Prisão, avião autorizado, decolar, pista 1-0, vento no 60 graus, 8-9. Decimal 9,5. 718,95 graças. Oi, Salvador, bom dia, o Honda 25, final estabilizado, baixar trabalho. Honda 25, vento 1,60 graus, 59, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização com o Honda 25. Bravo, seu solo foi aos 2-1 na frequência de estação agora. Obrigado aí pela colaboração. Azul 4060, aciona identificação, via chegada Bom Médio 1, desça para 4.000 pés. O ajuste no 014. Pouso autorizado para conta 25. Pátio militar ou pátio da autoridade, pode? Pátio militar. Gente. Chifres, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Máximo aqui, vou chamar o Recife 1251, alternando 238, um bom dia, até a próxima. Bom dia. Salvador, bom dia, 3191. Então, 3191, contato radar, via saída Sambo 1, suba para nível de voo 320. Via Sambo 1, 320 autorizado, Sambo 3191. Autoriza 2000 por Charlie India Oscar, controle. Charlie India Oscar, autorizado 2000 pés, o ajuste no 014, responsabilizado. No 014, reporta estabilizado para 2000 por Charlie India Oscar. Papá, Juliette Papá, chame a torre, frequência 118 decimal 95. Fala a torre 118 95, muito grato. E é o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, estabilizado. Bom dia, Juliette Papá, pouso pistão 017. Papá passando externo, circulará para o norte. Qual vento? Gente, chame ele passando externo, direto. Gente, o vento, poderia informar o vento para a parte desse papá? Bom, na minha 0 graus, muito longe. Exato, para a parte desse papá, após o externo, chamará. Gol 1094, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Copiei, 126.85, 2545, bom dia, até a volta. Bom dia. Azul 4060 autorizado. Desce até 4 mil pés. Gente, aguarde. Prossiga. A 1 minuto de Duna, linha autorizado, propõe o cancelamento, prossegue visual para o Norte. Ali, India Oscar, ciente. Plano ISR modificado, Zona 426. Desce em condições de visuais para 1.500 pés na proa da Ceasa. Reporte visual com campo. 1.500 pés, proa da Ceasa, reportar visual com campo, já India Oscar, grava. Direto papá, passou externo, baixado travado, vai circular para pouso no 97. Sete, direto papá, plano modificado 2006, curva esquerda, chame girando base para 17. Sete, curva na esquerda, chamará girando base para 17, papá, direto papá. Olha, o Charlie de Oscar é visual com o campo. Charlie de Oscar, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, grava, já daqui a pouco. Bom dia, papapapa, Charlie de Oscar, novamente. Bom dia, Charlie de Oscar. Já modificou o plano, confirma? Afirmo, em definitivo, com a sua, está com prova de rotatória, está visual com o campo. Eu faço o seguinte, prova da final 1-0, da principal... Após curva esquerda, intercepta a final da 17, melhor. Tá ok. Se autorizado, eu consigo agora interceptar uma base da 17 pela direita, se autorizado. A seu critério, não há tráfego a informar, chame girando base para 17, vento 170 graus com 79. Portar na chama base, grato, Charlie India Oscar. Papá, Juliette Papá, girando base para 17. Pois autorizado, Juliette Papá, vento 170 graus com 79. Girando base para 17, Papá, Juliette Papá. Qual parte após? Parte da base, senhor. Gente, autorizado o backtrack. Gente, após o pouso, autorizado o backtrack. Charlie de Oscar, parte 4, não é isso? Parte ou bata? Gente, afirmo. Bata ou 4? Bata. Vai livrar na Romeu. Gente. Girando base da 17, o Charlie India Oscar. Gente, fique atento que o senhor é o número 2. Tem um Papa Alfa 46 como o número 1. Girando base à sua frente, tá visual? Tá com ele no sequer, ainda não visual. Vai ficar atento, Charlie John. Papá, direto papá, final curta da 17. Gente, tem pouso autorizado, direto papá. O Juliette papá confirmando. Após o pouso, segue em frente e livra a esquerda na Quebec. Gente, após o pouso, segue em frente, virando a esquerda na Quebec, papá, direto papá. De base para a final, Charlie de Oscar, dá um no 7. Gente, intercepte a final e aguarde a autorização de pouso, Charlie de Oscar. Intercepta final, vai guardar a direção de pouso. Charlie de Oscar, graças. Passando aqui no Romeo Oscar, mantém as condições visuais, número 1500 de pés, via corredor e os reportes para item. 13191, chama o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterne 123, decima 8. 251, 123839, obrigado, bom dia. Bom dia. Pista no 7, vento permanece, 1,80 graus com 10 mais. Autorizado para o Charlie de Oscar, até grato. Azul 4060, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizada, finalizada, efetuada e responsabilizada. Informo dois helicópteros fazendo sobrevoo fora da barra, um a 1000 pés e outro a 500 pés. Agente dos tráficos, descendo para 2000 pés, no 014, autorizado e efetuada no 0, azul 4060. Tan 4714, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. 4000 pés no 014, Tan 4714. Zod Backtrack, seguir até o pátio da BAT, ao estacionar, frequência livre, boa. Juliette, papá, sigo o Tiarim de Oscar, informe livrando. Chame livrando a pista. Gente, Charlie de Oscar, boa. Gente, papai, boa, até a próxima. Controle azul 4060, estabilizado, final 10. Azul 4060, complete, final de ATX-Way, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, grato, daqui a pouco azul 4060. Controle Salvador, azul 4060. Azul 4060, vento 970 graus, 89, avistado, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, poderia confirmar vento, condição pista molhada? Negativo, pista seca, não chove na vertical. E o vento 1970 graus com 8 nós. Graças pelas condições, azul 4060. A correção, TAM 4714, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado a FNLS X-Ray, reposto estabilizado. 2000, autorizado a FNLS X-Ray, reposto estabilizado, 4714. TAM 4714, para sua informação, temos dois helicópteros fazendo sobrevoo no farol da Barra, um a 1.000 pés e outro a 500 pés. Cliente, TAM 4714. Mike, Vitor Alfa, prossiga. Mike Vitor Alfa, sente coordenação com o Guardião 01, submantenha 1.000 pés. O ajuste no 014. Guardião 01, fica atento ao helicóptero Mike Vitor Alfa, ascendendo para 1.000 pés. Ok, controle, Guardião 01, visual aeronave. E atenção, estamos na vertical do farol da Barra. Sente. Controle Salvador, passando o Silo Romeo, autoriza da presença direto para a Seasa. Patango, Kilo Romeo, autorizado, direto Seasa. Direto Seasa, Kilo Romeo. Patango, Kilo Romeo, você tem condições de descer para 1.000 pés? Sim, é positivo. Gente, desça para 1.000 pés na proa da Seasa, o Kilo Romeo Oscar. 1.000 pés, proa da Seasa, o Kilo Romeo Oscar. Contra 060, solo aos 37, chama no 21, na décima 1, solo. Não, em 21, não, azul 4, 060. Lua 2758, aciona identificação, via chegada Bom Médio 1, desça para 4.000 pés. O ajuste no 014. A 4714, informa o tráfego na sua posição.